hip hop. Dinheiro faz dinheiro e faz bens materiais. Dinheiro faz dinheiro e faz pedras e metais. Dinheiro faz dinheiro e faz você querer mais. Dinheiro faz dinheiro e o dinheiro que te dinheiro faz. Faz dinheiro e faz bens materiais. Dinheiro faz dinheiro e faz pedras e metais. Dinheiro faz dinheiro e faz você querer mais. Dinheiro faz dinheiro e o dinheiro que te faz. O você tem é o que te faz. Dinheiro faz dinheiro, mas dinheiro não se faz só. Se você for o primeiro, for o mais pró. Profissional na sua profissão, no seu diário. Trabalhar e conseguir viver com seu salário. Mas hoje em dia é difícil, você percebeu? Que ele acaba na hora que você recebeu. E sem ele não tem mercado, não tem aluguel. Até a igreja quer ele pra te vender o céu. Isso não muda com nada que eu ouço, porque eu continuo com nada no bolso. E entre ter tudo ou nada, é claro que eu quero tudo. Entreter a rapaziada, claro, com conteúdo. Fazer um bom real, mas fazer um som real. Você sabe que o cabal tem um dom real. Ponto com real, hip hop profissional. Fazendo dinheiro no jogo até o final. Dinheiro faz dinheiro e faz bens materiais. Dinheiro faz dinheiro e faz pedras e metais. Dinheiro faz dinheiro e faz você querer mais. Dinheiro faz dinheiro e o dinheiro que te dinheiro faz. Faz dinheiro e faz bens materiais. Dinheiro faz dinheiro e faz pedras e metais. Dinheiro faz dinheiro e faz você querer mais. Dinheiro faz dinheiro e o dinheiro que te faz. O você tem é o que te faz. Dinheiro faz herdeiro, fica rico se matar os pais. Qualquer coisa que você pensa, o dinheiro faz. E se essa coisa for imensa, o dinheiro traz. Tudo pela recompensa do dinheiro e mais. Dinheiro faz você fazer din, din. Dinheiro faz você aparecer din, din. Dinheiro faz você comemorar din, din. Dinheiro faz uma mulher falar sim, sim. Então fala pra mim, o que o dinheiro não faz? Se tem uma coisa, ele não compra paz. De todas as cores, de todos os países, ele fez todas as dores e fez todas as crises. Aqui foi cruzeiro cruzado, mas nunca foi real. Realidade da nossa moeda desigual. O dólar sobe, a bolsa desce e inflação estoura. É, pra alguns o bolso cresce, mas o povo chora. Dinheiro faz dinheiro e faz bens materiais. Dinheiro faz dinheiro e faz pedras e metais. Dinheiro faz dinheiro e faz você querer mais. Dinheiro faz dinheiro e o dinheiro que te dinheiro faz. Faz dinheiro e faz bens materiais. Dinheiro faz dinheiro e faz pedras e metais. Dinheiro faz dinheiro e faz você querer mais. Dinheiro faz dinheiro e o dinheiro que te faz. O você tem é o que te faz. Quem quer dinheiro? Calma aí, deixa eu falar. Sei que nem todo mundo aqui quer trabalhar. Então o que a gente faz, cabal? Calma aí, deixa eu falar. Você quer fazer dinheiro? Então eu vou te mostrar. Uh-huh. Primeiro você investe seu dinheiro num esquema. Você não tem dinheiro? Aí é problema. Então você pede um empréstimo pra um agiota. Ou você rouba um banco com uma máscara idiota. É um assalto? Agora já é. Você é patrão. Pode abrir um café ou ser um cafetão. Ou pode até fazer comércio exterior. El Po Colombiano, produto superior. Provavelmente tem outros jeitos que eu esqueci. De qualquer jeito todos pagam mais do que MC. Mas cuidado, porque qualquer erro é crítico. Não tem dinheiro fácil, só se você for político. Ha ha ha.